Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. No ar, Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora. Ei, salve, salve, queridos! Aqui é Joyce, da Inquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas, no nosso terreiro de discussões e bulimentos, que é o Diáspora, a cor da nossa cultura entre encontros e redes. E aqui também, como sempre, com as minhas parceiras, vou chamá-las aí para dar um salve. Dê um seu salve aí, meninas! Salve, meu povo! Aqui é Fafi Prado falando. Alô, alô, W Brasil! Aqui é Tatiane Damasceno. Salve, galera! E hoje falaremos sobre processos artísticos. E os processos artísticos na pandemia? Para bulir sobre esse tema, temos aqui hoje a honra de... da gente mesmo! Oba! Com a nossa ilustre presença! É a gente da Inquimpa que vai falar, né? Conversar um pouco, bulir, né? Sobre o que são os processos artísticos e como que a gente está enxergando isso nesse processo de pandemia, nesse momento de pandemia. Eu vou passar aqui para minha amiga Fafi, para ela começar a dizer para a gente o que, que ela entende por processo artístico, né? O que que... porque é isso, gente, não é nada fechado, não é nada... ah, isso é processo artístico. Enfim, aqui é uma conversa, né? Onde a gente vai criar junto, juntas e juntas, né? Uma compreensão sobre determinada... sobre determinada tema, né? E o tema é, hoje são sobre os processos artísticos. Então, Fafi, vai lá, vai. O que, que você entende por processos artísticos? Bora abrir essa roda, meninas. Vamos lá. Bom, para mim, gente, processos artísticos têm a ver com uma reinvenção constante, sabe? Daquilo que a gente acumula, né? Dos saberes que a gente vai acumulando em toda a nossa vida, em tudo que a gente já fez. Né? Porque eu não vejo a arte separada da vida. Então, para mim, já começa daí. O entendimento da arte é algo que está no nosso cotidiano, nas nossas relações, né? Naquilo que a gente coloca de vivo, né? De vital, em tudo que a gente faz. Né? Por esse olhar das linguagens artísticas, que também não estão separadas. Então, para mim, tem a ver com essa reinvenção, em diálogo com o nosso tempo, né? O que que eu crio, o que que eu coloco no mundo que está inseparável do tempo em que a gente está vivendo. Então, para mim, o entendimento da arte é algo que está no nosso cotidiano, que tem a ver com o modo como a gente se relaciona, né? Como a gente junta os elementos de uma forma criativa, né? Então, tem a ver com tudo aquilo que a gente vai vivendo em relação ao que está ao nosso redor. E acho que, principalmente, é fazer com que esses elementos, né, que a gente percebe, que a gente pega pelo sensorial, como que eles estão dialogando com o nosso tempo, né, com esse tempo que a gente está vivendo, com o que a vida está nos mostrando nesse momento. Eu acho que é muito legal, né, isso que você está trazendo, Fafi, é que a gente, às vezes, né, tem a sensação de que processos artísticos têm a ver somente com quem tem a formação em arte, né? Quando, assim, para mim, é muito parecido com o que você coloca, de que processos artísticos têm a ver com a capacidade inerente da nossa condição humana de criar encantamentos, soluções criativas para os nossos momentos, né? Para o nosso dia a dia, para o nosso processo histórico. Né? Enfim, é preciso uma dose de processo, é preciso uma dose de encantamento diário, né, para nos mantermos vivos, né, vivos. E aí, né, enfim, eu vou passar para a Tati, para ela também colocar aqui o ponto de vista dela, né, do que ela entende como processos artísticos, para a gente começar a alinhavar isso tudo que a gente pensa e vive, trazendo agora, né, para esse momento agora, né, de pandemia, né? Enfim, Tati, é com você. Bacana, meninas. Eu também vou meio que por essa linha, assim, de pensamento com relação à questão da arte, né, de processos artísticos em si. E eu acho legal também destacar que, assim, não é só porque eu sou do meio, mas eu gosto muito de sempre fazer esse link. Tudo que eu vou fazer na minha vida, assim, relacionado a outras questões, eu acabo interferindo essa questão artística junto, sabe? Enfim, até mesmo agora eu tô fazendo o curso, né, de pedagogia na faculdade da Universidade Federal do Estado de São Paulo, e quase todas as matérias, as disciplinas que acaba caindo, né, para eu fazer, eu lembro um pouco de algum processo artístico, ou até mesmo consigo relacionar o processo artístico na hora de pensar as disciplinas, né, os trabalhos, as atividades. E aí eu acho que isso é um pouco essa questão mesmo, né, de pensar um pouco na perspectiva decolonial, né, que eu penso que geralmente as questões afro e indígenas, elas têm esse viés de conciliar essas linguagens todas, né, num esquema só, né. Eu lembro do ano passado, a gente está fazendo um trabalho no programa Piado, qual, né, eu integrava, e pesquisei um pouco sobre a CECI, que é o Centro de Educação e Cultura Indígena, aqui da minha região, no Jaraguá, e eles trabalham dentro dessa... Da parte educacional, também muita música, muita arte, muita dança, né? Com esse processo fazendo parte da educação e também cultural e artístico. Então, é algo que está diariamente, né, na vida das crianças indígenas da comunidade. Diferentemente, por exemplo, da época que eu estudava em escola pública, e que eu ficava almejando ter aulas de, né, de dança, de música, e a gente sabe que não é muito bem a realidade da escola pública, né, nas periferias, enfim. Mas é isso, eu passo a bola aí para a gente continuar a discussão. Então, Tati, mas isso que você está colocando é assim, a gente vive num modo civilizatório colonial que nos destroça, né? E separa as coisas tudo em caixinhas, né? Esses modos civilizatórios, né? Porque são muitos modos civilizatórios, né? E isso também é uma falácia que nos conta, né? Como se fosse um único modo civilizatório, que é o que a gente vive. Mas não. Existem os povos africanos, e olha que o continente africano é grande, então há muitos modos civilizatórios no próprio continente africano, né, no oriental, enfim, e como você bem trouxe, né, nas comunidades indígenas. Eu ia falar justamente algo a respeito aí, parecido com isso, que é, a gente esquece da origem das palavras, né, cultura e cultivo estão ligadas, né, quase significam a mesma coisa, e a nossa ideia de cultura e de arte está muito ligada a um valor, né, de consumo, de mercado. A gente esquece que a origem, né, que a semente do processo artístico, ela está no cuidar, né? Então, esse cuidar é o que vai gerando um olhar estético também, um olhar sensível. Ainda dando continuidade aqui, né, ao pensamento, é um sistema que nos desfacela tudo para um controle mesmo, né, para ter o controle. E assim, se a gente parar agora, gente, trazendo agora para esse momento que a gente está vivendo de pandemia, cara, do ultraliberalismo, né, porque é ultraliberalismo, né, está cada vez mais, olha só, quais foram, né, para a gente começar aqui a abolir, né, quais foram os setores que mais, estão sendo atacados ainda agora nesse processo de pandemia, né? Só para a gente começar a bulir a respeito disso. Educação e arte, né? Será? Por quê, né? Por quê educação e arte? né? Porque de todos os setores afetados na pandemia, né? Porque afetou, né? É, educação e arte. Porque também que esses setores são setores que menos são olhados, né? Que menos têm um olhar das políticas públicas, que menos têm um olhar dos governos para isso. Porque a gente vive num processo de uma sociedade colonial, onde os processos artísticos, eles não são interessantes. Por quê? Porque é nisso, sabe? Esses processos artísticos que não são que é inerente ao ser humano é o que traz o querer outra coisa que não seja somente essa condição miserável, né? Violento desse sistema colonial. Enfim, sei lá. O que você pensa aí, Fafi? Vai, com você. É justamente isso. Por que será que artistas e professores estão sendo chamados de vagabundos, né? Qual é a ideia de produtividade, de trabalho que importa, né? Que essas pessoas que denominam vão deturpando. Então, assim, concordo totalmente que esses processos, né, artísticos, criativos, eles vão despertando também um olhar crítico, né? A pessoa ela vai ganhando uma autonomia de organizar suas ideias, né, de saber que ela pode, de acreditar na própria potência, e isso é muito perigoso, né, para quem está ali no poder querendo controlar as vidas e os corpos. A pessoa vai ganhando uma autonomia de ideias, né, de autoconhecimento, de saber daquilo que pode, daquilo que é a sua potência. E isso sempre é uma ameaça para quem está no controle dos corpos, né? O poder sobre os corpos, a colonialidade, os efeitos ainda do colonialismo. Total. E também tem uma coisa, né, que eu vou retomar um pouco aqui da fala da Tati, que eu lembrei, que é o seguinte, né? Que ela falou assim, né, essa experiência que ela teve na comunidade indígena, né? Que é uma outra coisa também muito importante, né? De que esses processos artísticos, gente, eles são potencializados quando é no coletivo. E isso é uma coisa também que o sistema colonial destroça, né? O coletivo. Com certeza. E a Fafi trouxe uma coisa bacana, que inclusive é algo que eu aprendi recentemente em aula, que é com relação à questão da cultura, né? A gente tem o mau hábito de pensar que cultura é saber. Quer dizer, saber acadêmico, né? Academicista. Mas, na verdade, é modo de viver. Então, quando a gente pensa nessa questão, né, colonial, que somente isso, esses saberes é cultura, é uma forma errônea de se pensar. Perfeito, Tati. E eu estava aqui pensando como é bonito quando a gente vê uma criança, um jovem, mesmo um adulto, né, potencializado naquilo que apresenta ao mundo, né, naquilo que traz, seja uma dança, seja um prato de comida, como ela organiza, como essa pessoa consegue organizar de um modo que ela está confiante desse processo nela. É muito bonito. Cultura é modo de viver, cara. E é isso, né? O sistema colonial, ele tira a pluralidade dos modos de viver, né? A pluralidade dos modos de viver perseguem, né? Persegue os modos de viver que ainda há nesse território chamado Brasil, colocando uma única forma, como se a única forma de viver, né, fosse esse mundo cão dessa desgraça coletiva, né, que determinados povos e grupos vêm vivendo já há séculos, que é a caça incessante, né, do caça-níquel, né, o tempo inteiro, né? E agora, esse caça-níquel, né, o tempo inteiro ser dinheiro, mercado, economia, né? Onde o maior comércio é a própria vida, né? Muito louco isso. Sim, com certeza. Essa questão coletiva, para mim, é uma das partes que mais vai me incomodar no modo colonial, né? De vida que propõe essa questão capitalista de individual, de competição, tudo isso me incomoda bastante, assim, em todos os campos da nossa vida, desde de onde a gente mora, passando pela parte dos nossos estudos, né? No próprio estudo, na própria escola, muitas vezes a gente aprende isso, no trabalho, né? Essa questão do individualismo, de correr por si só, isso me incomoda, sempre me incomodou bastante, né? Até porque eu não tenho essa prática desde muito nova, sempre convivendo coletivamente, né? Na quebrada, geralmente a gente vive assim. E aí a gente se depara com uma realidade diferente. Pois é, Tati. Esse modo civilizatório, de fato, para mim, deu ruim. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. É competição, a vida não tem... É um não valor da vida, né? É louco isso. Para mim também, esse processo. Não dá mais para ser decolonial. Tem que ser contracolonial. E Amades, curtindo o nosso papo de hoje? Então daqui a pouco a gente volta. Nós só estamos aqui porque outros vieram antes. Outros lutaram antes. Outros amaram antes. O que eu tenho para contar, eu só posso contar porque tenho a permissão do tempo e das palavras. É o tempo chegando aqui por meio de nós. O que nós somos hoje é o que viveu antes de nós. E o que eu vou contar é para nós, mesmo hoje, sempre botar atento em nossa força. Criou, criou, o Olorum criou a terra e depois criou o céu. Criou, criou, criou os oceanos, rios e lagos. Criou, criou, a lua Olorum criou e depois criou o sol. Animais e plantas e o som do universo. Criou, criou, o som do tambor, criou, os orixás acordaram e dançaram. E a criação tomou vida. Cor e movimento. O vento lançou pó de estrela. E nós, no meio dessa festa, só fez sonhar, só fez sonhar, só fez sonhar. A primeira faixa do álbum, criado no modo remoto, nesse modo remoto, na pandemia, Histórias do Lado de Cada Calunga, processo artístico gestado para a primeira infância, para familiares embalarem suas crianças, envolvendo-as em histórias saborosas, nutritivas e fortificantes, e para auxiliar professores na implementação das leis 10.639/03 e 11.645/08. E se vocês ainda não conhecem esse material, bora conhecer, curtir, compartilhar, tá tudo disponível, gente, é tudo nosso, maravilhoso. Olá, eu sou Litsa, moro em São Caetano do Sul e adoro o programa Diáspora, a cor da nossa cultura de encontros e redes. Até mais. Salve, salve, queridos e queridas ouvintes do programa Diáspora. Aqui é a Fafi Prado, do Núcleo Niquimpa. E eu tô passando por aqui para recomendar a vocês que continuem firmes no combate à Covid-19. Lavar muito bem as mãos, usar álcool em gel e, principalmente, manter o uso das máscaras. É importante cuidar de você e cuidar do outro também. Ainda estamos gravando de modo remoto, mas esperamos que, em breve, todos e todas possam estar vacinados. Um grande abraço. Diáspora. hoje estamos aqui, né? Eu e minhas parceiras, Tati, Fafi, Bulinda, aqui um pouco, né? A respeito dos processos artísticos, né? Visto que a Inquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas, na qual a gente integra, é formado, né? Composto por artistas e educadores, né? E o quanto a gente vem aí, né? Criando os processos artísticos, estratégias de encantamento para nos manter, né? Encantados diante de tanto desencanto que está trazendo aí, né? A pandemia, né? As vulnerabilidades, né? As violências. Enfim, eu gostaria que a gente, nessas considerações finais, né, porque a gente já está se caminhando para o final, que a gente pudesse falar um pouco, né, o que, que a gente fez, né, de 2020, porque 2020 e 2021, né, vivendo na pandemia, né, como artista e educador, educadores e educadoras, né, que somos. O que te manteve, né, Fafi, assim, né, Fafi e Tati, né, o que que mantiveram vocês, assim, meu, bora pra vida, bora ficar encantadas, enfim, conta aí, né, enfim, conta aí. Bom, acho que uma das principais coisas que me aconteceu foi, nesse período estando no ambiente caseiro, né, na toca, foi fazer uma arqueologia mesmo. Foi olhar para tudo aquilo que eu já tinha feito, que eu já tinha produzido, sabe? Olhar com atenção e fazer uma arqueologia, assim, decolonial. Entender o que ficou da essência, né? De tudo que eu vim acumulando, de tudo que eu vim propondo. Então, foi um momento de revisão também de linguagens, muito de memória, sabe? Buscar memória daquilo que me encantava mesmo em outros tempos. E como colocar isso em atividade agora, como tá em movimento, né? Então foi muito assim, ler muito, buscar materiais, vamos dizer assim, do cotidiano. Olha, para mim foi um ano muito delicado, porque tive que aprender a administrar essa ferramenta aqui, né, essa máquina que muitos temem, que é o computador, o celular. E ministrar as aulas, né, as aulas online, síncrono para as crianças do colégio que eu trabalhava, e produção de conteúdo e também alguns encontros síncronos com as crianças do PIA. E foi um desafio, porque, né, tem que dar conta de saber mexer em tudo, né, em todos os programas, e também a questão de passar o dia praticamente em todo, né, sentada na frente do computador. A gente levanta para fazer uma prática, uma vivência, mas em geral é aqui na frente mesmo. Então o desafio estava nisso, de trabalhar com atividades corporais, né, de movimento, de extensão do corpo, e ter que utilizar essa caixinha, essa janelinha aqui. Eu acho que foi o que mais me incomodou. Mas o que faz existir é olhar os rostinhos das crianças e ver a alegria delas de poder estar junto ali, mesmo que nessa ferramenta, nessa plataforma. E também o fato de alcançar, né, alcançar lugares e pessoas que não poderíamos alcançar se não fosse o computador, né? Então, trabalhos que, se fossem presenciais, teriam esse empecilho, né, do ir e vir das crianças, que para mim é uma coisa que deve ser dada muita atenção, né, o ir e vir e a alimentação das crianças. Então, acho que o que me manteve foi ler muito, né, o que está me mantendo, ler muito, buscar materiais do cotidiano, ressignificar o espaço da casa, né, conversar muito com os amigos e amigas, se cuidar, né, foi a gente estar se cuidando mesmo à distância. Isso manteve muito essa vontade de estar em movimento. Para mim também, Tati, e Fafi também, eu li muito, né, eu li muito, eu estudei bastante, esse lance da memória também, fiz muito esse movimento do Sankofa, né, de voltar ao passado e buscar essas tecnologias ancestrais, li bastante, como eu já coloquei, mas No fundo, o que me manteve de fato assim, de pé, foi a coletividade. Mesmo em isolamento, olha que louco. Mesmo em isolamento, eu busquei estar no coletivo. Eu busquei, mesmo de forma online, bora lá. Então, eu lembro que logo no começo, bora fazer live. Aí, meu, coloquei a Nata Neumann, né, que é a nossa outra parceira aqui da Enquimpa. Bora, porque, meu, eu sou uma negação na tecnologia, né? E aí também olhar para isso, para essa questão da tecnologia, né? Modernizar, né? Porque, por exemplo, eu tive que mudar celular, né? Porque isso também, né? Começou a demandar muito, então precisava ter aparelhos, né, mais modernos também, né, enfim, e criei, quer dizer, fiquei bulindo, e em coletivo criamos aí, né, enquanto Enquimpa, né, a Enquimpa, esse espaço da Enquimpa, né, de coletividade foi muito importante para mim, e como, e todo um trabalho de rede que fizemos também, territorial, né, conversando aí com outros professores, com outros artistas, buscando maneiras e maneiras criativas e encantadas de, a partir da coletividade, de criar soluções para estar com as crianças, para estar com os familiares. Eu acho que isso foi o que me manteve de pé, assim, sabe? E é o que vem me mantendo. E aí, desse processo todo, né, eu gostaria que a Fafi falasse, né, né, porque ela também esteve presente nisso, né, Fafi e Tati, né, porque são da Enquimpa, né, falasse, porque eu sou suspeita. Eu sou suspeita de falar, né, dessa coisa linda, né, desse material pedagógico lindo que a gente, que é isso também, né, é um processo, estamos vivendo ainda, né, a pandemia num momento muito delicado, que exige muito da gente, mas também, também saiu coisas lindas, né? Saíram coisas lindas. Enfim, eu sou suspeita de falar do Capanga Brincante, do Capanguinhas. E, Fafi, fala você também, Tati, a respeito dessas desses materiais espetaculares, né, que nós criamos, enfim. Nossa, queria falar do amor envolvido, né, nessa criação. O quanto a gente fez esse material pensando com todo carinho nessas famílias, né? E nessas crianças que estão aí em casa, tristes, vamos falar a real, né? Tá todo mundo bem triste, assim, com toda a situação, e as crianças sentem muito. Então, o fato de poder levar um pouco dessa nossa, dos nossos bulimentos, né? De tudo que a gente, com tanto carinho, gostaria de estar fazendo presencialmente, das brincadeiras que a gente sabe que podem multiplicar, né, daquilo que a gente propôs. Então foi muito, me tocou muito, sabe, pensar na carinha das crianças recebendo, naquilo que elas nos mandaram também de devolutivas, né, dizendo que estavam curtindo. Isso não tem preço, né? E acho também que o conteúdo que a gente buscou colocar nesse material, ele também é uma provocativa, né? Ele é um convite a pensar fora da caixinha, né, do colonial. Então a gente não sabe em quantas pessoas e de quantas maneiras isso chegou, mas a gente sabe que a gente apostou também nesse outro olhar, né, que é muito importante, assim, é muito importante a gente também ocupar esses espaços, né, porque parece pouco, mas é muita coisa você deixar isso como uma possibilidade, né. Demais, Fafi, verdade. Ver a devolutiva das crianças, o amor, isso não tem preço. E também, cara, a outra coletividade que a gente manteve, né, amores e amoras, foi estar aqui com vocês, no nosso terreiro de discussões e bulimentos, que é o Diáspora. Que isso também foi o que nos manteve também, gente, nos mantém muito, muito, muito vivo, né, vivo. Isso pra mim é um processo artístico, sabe? Processo artístico pra mim tem a ver com o que te mantém vivo, sabe? O que te mantém cantada com a vida, sabe? Enfim, é isso. E você, Tati, fala aí um pouco do que você achou do nosso, né, enfim, dos materiais, né, envolvido, enfim, que a gente fez, né, o Diáspora, né, que também é um material nosso, enfim. Nossa, com certeza, esse fato de trazer esse material aí tão encantado, né, eu gosto de usar bastante essa palavra, porque é isso, né? A gente precisa lembrar também que as crianças precisam desse encantamento. Nós também. mas sobretudo elas, porque é tudo muito mágico quando a gente é criança. Esse material maravilhoso, e lembrar também que a gente trabalha, que a gente vem com a questão sensorial também nesse material, né? Então, cheirinhos das ervas frescas, isso tudo é muito, muito delicioso, muito gostoso de pensar, que chega até as crianças, aos bebês, e faz essa transformação toda aí na vida das nossas crianças, assim, no sentido de trazer essa ludicidade tão importante, né, para elas. E é muito gostoso, né, entregar esse material, ver o sorriso nos rostinhos, né, delas. E assim, e também o programa, que é maravilhoso. O ano passado, infelizmente, por conta dessa freneticidade, né, não sei se existe essa palavra, mas de trabalho eu não pude participar esse ano, sim. Tô gostando muito de estar integrando aqui o time, né, do programa, né, Diáspora. Mas eu ouvia muito, né, ouvia sempre os programas. E é muito gostoso, acho que é um canal bacana de comunicação. E eu espero que isso seja algo que vai percorrer toda a nossa trajetória. É isso, amores, amoras. Assim, se vocês quiserem conhecer um pouco mais, gente, disso que a gente está falando aqui, né, que é o Capanga Brincante e o Capanguinhas, a gente tem lá no nosso canal da Inquimpa no YouTube vídeos muito curtinhos apresentando esses materiais. Eu acho que se eu fosse vocês, eu não perderia essa oportunidade. Inclusive, a trilha que a gente tocou hoje, do Histórias do Lar de Cada Calunga, faz parte do kit, né, do Capanguinhas, né, que é esse das ervas que a Tati acabou de mencionar aqui. Enfim, se eu fosse vocês, eu não perderia essa oportunidade. Amores e amoras, um cheiro, até já já. Eita, que quando o papo tá gostoso, a gente nem vê a hora passar, né? Mas enfim, estamos chegando aqui nas despedidas. Queria agradecer muito, meninas, por mais um bate-papo incrível. É sempre bom a gente tá botando as ideias aí pra bulir, né? Então, também para quem está nos ouvindo, é um grande abraço a todos vocês, espero que tenha também provocado aí, né, aí conhecer mais, aí buscar um pouco mais, visitem nossas páginas, nas redes, e vamos trocando, vamos seguir nessa rede, porque é nessa coletividade mesmo que a gente vai descobrindo as maneiras como a gente vai se manter aí nesse período que a gente está passando, né, de reinvenção, sobretudo. É isso, um grande abraço, gente. É isso, galera. Salve, salve todos aqui. Um beijo e até a próxima. Falou, valeu. Você ouviu? Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade, infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora.